nos ilumina uma doce canção. Amizade sincera, mas eu quero mais. Teus lábios me chamam e o desejo é feroz. Só olhar não me satisfaz, quero a conexão que vai além. Teus toques e palavras fazem meu coração refém. Desilusão de amor, mas em você eu quero crer. Amizade e paixão, juntos vamos renascer. No silêncio da noite, sua voz é meu lar. Contatos discretos, o tempo a nos guiar. Cada instante é um sonho, a realidade dói. Te quero por perto e não apenas como herói. Só olhar não me satisfaz, quero a conexão que vai além. Teus toques e palavras fazem meu coração refém. Desilusão de amor, mas em você eu quero crer. Amizade e paixão, juntos vamos vencer. No silêncio da noite, sua voz é meu lar. Contatos discretos, o tempo a nos guiar. Cada instante é um sonho, a realidade dói. Te quero por perto e não apenas como herói. Só olhar não me satisfaz, quero a conexão que vai além. Teus toques e palavras fazem meu coração refém. Desilusão de amor, mas em você eu quero crer. Amizade e paixão, juntos vamos renascer. Não vem, me diz o que sente. Essa vida é curta, não há tempo ausente. Seu olhar me fascina, seus lábios a chamar. Na amizade, no amor, é você que eu quero amar. Não compartilhe informações confidenciais. Os chats podem ser revisados, usados pra treinar nossos modelos. Saiba mais, já de que bem pode cometer erros. Considere verificar informações, o importante no amor. É você que eu quero amar, amar, amar, amar. Então partilhe o que quiser nos referenciais. Os chats podem ser revisados e usados para treinar nossos modelos. Saiba mais. ChatGPT pode cometer erros. Considere verificar informações importantes.